Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz. IZYF 201, 4.885 kHz. Integrante do Sistema Público de Comunicação. Acre, visão de futuro. Governo de todos. Este sol a brilhar soberano, sobre as matas que eu venho com amor, enche o peito de cada criando, de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra, que me temos exemplo sem par, blanco rio que briga com a terra. Vence a entra brigando com o mar. Fuja um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Triunfantes da luta voltando, temos alvos em cantos do céu. E na fronte serena e radiante, imortal e sagrado troféu, o Brasil a exultar acompanha, nossos passos portanto é subir, que da glória divina montanha, tem no cimo a rebol do ouvir. Hoje um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Possuímos um bem conquistado, nobremente de armas na mão. Se o afrontarem de cada soldado, surgirá de repente um leão. Liberdade é o querido tesouro, que depois de lutar nos seduz. Ao rio que rola o sol de ouro, lança um manto sublime de luz. Fuja um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, vamos ter como prêmio da guerra um consolo que as penas desfaz, vendo as flores do amor sobre a terra e no céu o arco-íris da paz. As esposas e mães carinhosas a esperar-nos nos lares fiéis, atapetam as portas de rosas e cantando entretecem lauréis. Fuja um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Mas se audaz estrangeiro algum dia nossos brilhos de novo ofender, lutaremos com a mesma energia, sem recuar, sem cair, sem temer. E ergueremos então destas zonas um tal canto vibrante e viril, que será como a voz do Amazonas, ecoando por todo o Brasil. Fuja um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Música. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz. E ZYF 201, 4.885 kHz. Integrante do Sistema Público de Comunicação. Acre, visão de futuro. Governo de todo. Pop Gospel Brasil. Rádio Difusora. Posso contemplar a cachoeira de emoção. Então começa a receber o poder de agradecer. Chegou a unção do renovo. E é isso aí, um muito bom dia pra você que tá ligado aqui no programa Pop Gospel Brasil pela Rádio Difusora Acreana. Vou mandando aquele bom dia especial pra você que tá aqui pelo Facebook, a minha amiga Rosa Maria, diretamente lá de Chapuri. Um bom dia pra você, viu? No ar, Forró Cidade Sertão. Apresentação: Ivan de Carvalho, falando do jeito que você entende. Estou aqui. A você da cidade, você do interior, conectado com a gente, a rádio Aldeia FM de Tarauacá, também de Feijó, Difusora, Difusora Criana e Aldeia FM também de Feijó. Aos amigos da nossa querida educadora 6 de agosto de Chapuri e Aldeia FM, todo mundo na mesma emoção, no mesmo sentimento, ligado com o Ivan de Carvalho. Primeiro sucesso da noite pra você. Porque está todo cheiroso, todo arrumado como quem vai namorar. É que agora vou sair com os amigos, não se preocupe comigo, logo, logo vou voltar. Que roupa é essa? Porque está todo cheiroso, todo arrumado como quem vai namorar. É que agora vou sair com os amigos, não se preocupe comigo, logo, logo vou voltar. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Que papo é esse, marido, de comer água? Tu tá querendo me trocar pelo balcão. Vou comer água que é pra me fortalecer. Aí o couro come, então me põe de prazer. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Ê, Frank Aguiar, tu tá pensando que cachaça levanta bigolinho de ninguém, é? Levanta não, mulher, mas com a cachaça o negócio fica bem melhor. E essa vai especialmente aos manguaceiros do pé inchado. Um abraço do Frank Aguiar. Que roupa é essa porque está todo cheiroso, todo arrumado como quem vai namorar? É que agora vou sair com os amigos, não se preocupe comigo, logo, logo vou voltar. Que roupa é essa porque está todo cheiroso, todo arrumado como quem vai namorar? É que agora vou sair com os amigos, não se preocupe comigo, logo, logo vou voltar. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Que papo é esse, marido, de comer água? Tu tá querendo me trocar pelo balcão. Vou comer água que é pra me fortalecer. Aí o couro come, então me põe de prazer. Não fique com ciúmes, não me pergunte por quê. Vou comer água e depois amar você. Não fique não me pego de buquê. Vou comer água e depois amar você. Aí não fique com ciúmes, não me pego de buquê. Vou comer água e depois amar você. Não fique com ciúmes, não me pego de buquê. Vou comer água e depois amar você. Aqui é de tanto labutar, mulher, pensa no homem trabalhador. Tu é muito desmantelado, franqueguinha. Conversa é essa, meu, eu sou direito. Direito aonde, ó? Só se for da mão e do pé. Vem pra cá, mulher, me dá um beijinho, vem. Vem. Só se for quando você tiver esse barco de cachaça. O quê? Seis horas pontualmente no Acre, meu amigo, você está em sintonia com o nosso programa Bom Dia Sertanejo, aqui para a Difusora Ondas Médias e Tropicais, via internet para todo mundão de meu Deus, hein? Alô, meu amigo José, Jorge Porfiro, aí em Chapuri, aquele abraço, meu irmão, é só você ligar 32250278, não é isso? Ligue e participe conosco aqui da nossa programação. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1.400 kHz. IZYF 201, 4.885 kHz. Integrante do Sistema Público de Comunicação. Acre, visão de futuro. Governo de todos.